Os últimos anos foram os mais difíceis da minha vida. Eu estava perdendo um pouco de mim, estava perdendo a minha alegria. Eu estava perdendo a minha voz. Mas Deus me deu a sabedoria para entender que mais tem o bem para dar do que o mal para tirar. Ele me fez entender e aprender que o peixe... Um peixe nasceu para nadar, que o homem nasceu para amar, e um passarinho nasceu para cantar.